Bom, enfim, qual que é o tema? Não sei qual é o tema. A gente vai falar de não sei o que do futuro, de filmes com máquina do futuro. Filmes com máquina do futuro. O que É. é máquina do futuro? Parabéns, Tá. máquina do tempo, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Se por exemplo, esse negócio com máquina do futuro, eu que porra é? Então você está querendo dizer que são filmes com a temática de viagem no tempo, certo? Isso, exatamente. Ah, tá, tudo bem. Ou a gente Justo. pode mudar também. Não, não, esse parece um tema interessante. Tem muita coisa a se explorar. Eu fiz uma listinha. O que que você tem na lista? Eu não vou falar, senão vocês vão roubar de mim. Não, sacanagem. Mas é um bicho. Peraí, Já peraí. dá pra preparar isso, me dá medo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui com os meus doutores amigos. Dadá, o Joker. Filme de máquina do futuro. O senhor Magin. Eu voltarei. E o senhor Anuku. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda teria um tempo. É, meus queridos, meus chuchus, meus pimpolhos, a gente, mais uma vez, incrivelmente, falou com alguma antecedência do tema do podcast. Então decidimos que, por bem, falaremos hoje sobre filmes de viagem no tempo e viagem do tempo em geral, não precisa ser filme, pode ser o um episódio, o um drama, pode ser. Não vou falar Dias de Futuro Esquecido. Quem for falar Dias de Futuro Esquecido vai pro inferno, já vou falar desde já. Ah, se fuder, cara. Todo podcast que falam de viagem no tempo falam dessa HQ. Então não vai falar, vamos falar de filmes e outras mídias similares. Enfim, basicamente a gente vai ficar enrolando por uma hora e meia pra vocês acharem super legal o que a gente fala. Então, sem mais delongas, segue o baile. My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype. It feels good when you know you're down, a super dope homeboy from the Oaktown, and I'm known as such, and this is a big... Primeiro filme. Quem quer chutar a primeira bola? Posso começar? Posso começar. Então começa, Dadá. Cara, um baita clássico, quando se fala de viagem no tempo, não tem como não falar desse filme. Que é o De Volta para o Futuro. Dadá, você foi tão óbvio agora, tipo... Essa eu vi pingando, assim, de longe. Porque eu falei que era um clássico, porque não tem como não falar. Eu dei a brecha, eu sei disso. Cara, dá pra falar De Volta pro Futuro e acabou o podcast, assim, já. Que trilogia foda. Cara, assim, eu acho que o primeiro filme é o melhor deles, assim. Embora o segundo... Qual que é aquele filme que o Biff, ele vira hippie... É o segundo. É o seu segundo, né? Que ele quer matar o filho não, e o pai. Pra mim, o primeiro e o segundo são o mesmo filme, né? Os dois podem ser construídos ao mesmo tempo. É, exatamente, cara, exatamente. O terceiro eu não acho legal, muito legal não, cara. Mas, cara, o primeiro é sensacional, assim. Eu tava assistindo esses canais de TV a cabo aí. Um seguido do outro, cara. Que demais. Mas o terceiro é bem chatinho, assim. Eu não gostei. Ah, não acho, cara. Eu acho o terceiro bem legal. É que sai um pouco o foco da viagem no tempo e fica só lá no Velho Oeste, né? Mas eu acho bem divertido e eu acho que fecha bem a trilogia, assim. Fecha a trilogia, lembrando que a gente tava falando da série Zumbis, fecha a trilogia com dignidade. Não, eu também acho, mas dos três, ele é o pior. Ah, sim. Entendeu? Mas ainda assim é muito bom, cara. Pô, classicão. Cara, eu até hoje, se começar a assistir esse filme, acho que eu consigo recitar algumas falas, assim, velho. Ele tem momentos muito sensacionais. Cara, a hora que o pai do Marty, que eu esqueci o nome, ele finalmente enfrenta o Biff, dá uma seta na cara dele, é muito empolgante, cara. Aquele soco foram todos os nerds do mundo naquela época que sofreu um bullying de algum babaca no, na escola, deliraram com aquele soco. Saca? Não, cara, pra mim a parte mais engraçada é Darth Vader me visitou à noite e mandou eu convidar Luane pra sair. Que lembra... Boa, cara. O George McFly, lembra o nome dele. Tire suas mãos imundas de cima dela. Deu Biff vira pra ele. Enorme, né, cara? Ele cresce, né, cara? Cara, é muito bom, é muito bom. Mas, ó, e que futurozinho, hein, cara? O futuro era os anos 80 piorados. Eu não sei se você lembra. Era uma versão... Cara, era uma versão muito pior dos anos 80. O visual de todo mundo. Era muito... Era os anos 80 com carros voadores. Olha isso. Era mesmo lixo. É, cara. O visual daquela gangue do Biff, velho. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Não era anos 80 aquilo, não, cara. Aquilo era anos 90 por causa daquelas cores. aquele boné que ele usava, que muda de cor, que eu não sei e o nome. Você, né? E você sabe que o futuro tá uma merda quando as pessoas começam a querer inventar coisas baseadas nos anos 80, como porra, a Nike querendo fazer esse tênis de verdade, né? Exatamente, cara, porra. Mas é um futuro muito foda. É legal que eles fizeram algumas previsões furadas, né? Tipo, aquela versão de tubarão holográfica. Tubarão 25, né, cara? Meu Deus, cara. Parece um tubarão de Mega Drive, assim. Cara, era muito impressionante ver aquele holograma na época, mas a gente olha hoje e fala, meu Deus do céu. Quem nunca saiu do cinema querendo um skate voador? Sim, cara, e não vai ter skate voador pro ano que vem, que quando chegar... Só vai ter os cadastros automáticos que já foi anunciado pela própria Nike que vai acontecer, mas skate voador não vai acontecer. E aquela jaqueta autoajustável? A jaqueta ela seca. Auto-secante. Ah, é, auto-secante. Isso... Não, mas tinha um esquema. Ela ajusta a justa e a jaqueta seca. E o pessoal usa os bolsos pra fora das calças. Não, eu achava legal porque, assim, o tênis com cadarço, eu consigo enxergar ter um mecanismo dentro do tênis pra ele puxar o cadarço, né? Mas a jaqueta, cara, é nítido que ela liga tipo um secador mesmo de dentro, cara. Como? O que deve pesar aquilo, cara. É, você viu o ar saindo dela assim, sacou? Mas a melhor coisa do futuro é que não tenha divulgado, cara. Lembra que ele fala, na hora que o doutor, ele chega, ele fala, ó... ele chega com o jornal, né? Fala, Martin McFly Jr. em 2 horas foi capturado, julgado, condenado e foi pra prisão por 15 anos. Aí ele pergunta, mas como é? Porque no futuro não existe advogado. É. O processo legal ficou muito mais rápido. A justiça funciona muito bem desde que aboliram os advogados, cara. Mas vocês falaram em momentos empolgantes, cara. Cara, momento empolgante mesmo é aquele que ele começa a tocar Johnny B. Goode, cara. Aí que ele rouba. Assim, ele rouba não. Daí tá o primo do... Chuck Berry. Daí tipo, tem um negão lá. Ah, Chuck, eu sou amigo, o Robert, eu sou primo, o Robert Val Berry. Aqui, você tem que ouvir isso. Daí ele vai e rouba a música do Marty McFly. Então quando encontra ela, ainda bem que você, quando a mãe dele encontra ele depois do atropelamento, ainda bem que você está acordado, Calvin. Peraí, por que você está me chamando Calvin? Ué, não era o seu nome? Estava na sua cueca, Calvin Klein. Agora, cara, a questão de viagem no tempo, as consequências da viagem no tempo de Volta pro Futuro não fazem o menor sentido, né, cara? Porque ele vai apagando, assim, aos poucos. Que porra é essa? Tipo, a foto... Delay. Delay. É, delay, cara. Não, por exemplo, ele fica com a foto, né? Aí a foto as pessoas vão sumindo. Aí no final vai sobrar só uma foto da casa, assim, né, de fundo. Quem tirou a foto só da casa? Nada. Não tem lógica, cara. Outra coisa. Sabe uma coisa que, assim, da viagem no tempo, a coisa que me incomoda em Volta ao Futuro é o seguinte. Segundo o filme, o Biff velho saca que eles têm uma máquina do tempo. Ele pega o almanaque de esportes, leva pra ele mesmo em 1955, pra ele começar a apostar e ficar rico, certo? Uhum. Beleza? E aí, ainda no futuro, nós vemos ele voltando com o DeLorean, certo? Beleza? Certo. Tá. Que o Marty e o doutor, eles pegam o DeLorean de volta e voltam pro presente. Eles voltam pro presente, o presente tá alterado, porque o Biff alterou a linha temporal. Sim. E o doutor fala, olha, por causa disso, ele fala, pô, a gente tem que voltar pro futuro pra impedir o Biff de pegar o carro, né? Ele falou, não dá, porque se a gente for pro futuro, a gente vai pro futuro desse presente, que é um futuro alterado. Sim. Se o futuro mudou na hora que o Biff pegou o almanaque de esportes, como que o Biff velho conseguiu voltar pra aquele futuro onde eles estavam? Mas aquele futuro já não existe mais, cara. Por isso, animal, como que ele conseguiu voltar se o futuro não existe mais? É, tá certo. Caralho, mesmo, cara. Ele tinha que voltar pro futuro alterado onde ele é rico. E aí, o doutor e o Marty iam ficar sem o carro, porque eles iam ficar num futuro que não existe mais, o carro não ia voltar pra lá e aí acabava a trilogia. Não, ainda bem que não aconteceu. Cara, eu me perdi. É, mas isso daí é o efeito que esse podcast vai ter até o final da viagem no tempo fazem isso. É verdade. Tirando isso, cara, esse filme é todo sensacional. Ele é muito... O doutor, ele é muito caricato. Como é que chama mesmo? Emmett. Não, o Emmett Brown, o doutor, o ator. Eu sempre... Christopher Lloyd. Peter Lloyd. Christopher Lloyd, ele praticamente só faz personagem caricato, né? Sempre fez. Muito caricatos. Cara, o Doc é muito marcante. Cara, tudo nesse filme é muito marcante, né, cara? Porra, é realmente uma trilogia sensacional. Tem o moleque criado a Leite com Pena. Se você não assistiu, você é um verme. Ele marcou uma geração, né, cara? Pra mim, é a única trilogia que realmente foi criada pra ser uma trilogia. Sim, cara. Não sei se vocês viram, pessoal. Tem uma revisitação desse universo, que é um jogo de PS3. Deve ter pra computador e pra Xbox também, se chegaram a jogar ou não. Sim. Não. Joguei. Ele é um point and click, cara. É bem legal. É bem legal. Ele coloca um outro período temporal onde eles ficam viajando, que é a infância do Dr. Brown. Isso, a adolescência dele é bem, bem, bem legal mesmo. É bem bacana. E é legal que eles revisitam assim sem afetar a série principal de forma alguma. Acontece o que acontece em todo De Volta pro Futuro, né? Eles alteram um monte de coisa. Aliás, eles são dois responsáveis do Dr. Brown e o Mark, né? Porque eles ficam alterando o futuro toda hora. O futuro e o passado toda hora. Ele vai e faz o pai dele ficar fodão. Daí ele volta pro futuro, aí o pai dele que caga na cabeça do bife. Não, e o mais engraçado é que o Dr. Brown passa o filme inteiro, o primeiro filme inteiro, falando: não, a gente não pode alterar o passado de jeito nenhum. Mas eles cagam ali a temporada inteira, mas eles não podem alterar o passado. Mas ele é um hipócrita do caralho, porque ele vai ler a carta do Mark. isso é muito bom. Cara, isso se chama senso do sobrevivente. O que que tava escrito na carta? Eu não lembro mais. Ele ia tomar um tiro pra hora e tal. Ah, é. O atentado, aquele robô pro fora do viramento. Fica pra nós, o Dr. Brown, ele é muito badass, né, cara? Porque ele contrata terroristas, acho que... Eles não eram palestinos, e de onde que eles eram? Não, eles eram iranianos, contrataram ele pra fazer uma bomba e ele deu um calote. Ele fez a bomba, mas ele fez sem o plutônio. O plutônio ele usou na porcaria do DeLorean. Muito babaca, né, cara? E agindo como se não fosse achar ele, assim. Porra, que filha da puta. Cara, que trilogia sensacional. E nota, eles iam viajar no tempo numa geladeira, originalmente. Ah, nossa! Cara, ia ficar muito Bill e Ted isso. Não, realmente, o lance do DeLorean rolou uma grana mesmo, até onde eu sei, pra colocar a marca DeLorean lá. Não, a marca foi, mas eles mudaram porque, não sei se foi o Spielberg, se foi o produtor, eles ficaram com medo de crianças se trancarem em geladeira. Faz todo sentido, né, cara? Os americanos são muito idiotas, cara. Puta que pariu. Tanto que a porra daquela cena idiota lá do Indiana Jones dele se trancando na geladeira. Não. Pegou... Chego diz que é uma homenagem. Não, esse roteiro furado. Homenagem é meu ovo esquerdo. Que mano é homenagem? Ou seja, então é uma prova real de que era uma péssima ideia. Ah, sim. Pra gente passar pra frente, cara, De Volta pro Futuro tem uma das melhores trilhas sonoras da história das trilhas sonoras fodas. Sensacional. Por quê? Por quê? Conte. Porque combina com o tema do De Volta pro Futuro. Você ouve, na hora você lembra do filme. É bizarro. Você quer andar de skate voador. Cara, você ouve uma nota do tema de Volta pro Futuro e você já reconhece uma nota, cara. Uma nota, Maestro Zezinho, uma nota. Os filmes do Spielberg tinham esses poderes antigamente. Você, quase todos os filmes dessa época dele, você escutava um pedaço da trilha, coisa e tal, você já lembrava de uma cena do filme. É um negócio sempre absurdo. Eles têm uma coisa que eles faziam com Indiana Jones também, que é o seguinte: tem a tema do filme, não é uma trilha, na verdade, é o tema. Eles usavam trechos do tema em momentos do filme, quando aconteceu alguma coisa. Então, sei lá, o Marty se assustava, alguma coisa assim importante aconteceu, eles davam aquele trecho de 2 segundos assim do tema, só pra dar um pã, sacou? E eles fazem muito isso com o tema de Volta pro Futuro. Tema de Alan Silvestre, cara, sensacional. E também nesse filme tinha Hugh Lewis and the News com Back in Time, que também é legal. Mas o tema mesmo, a música tema do filme é sensacional. Grande época que eram feitos temas de filmes legais. Mas chega de falar de Volta pro Futuro, já podia encerrar o podcast agora, que de Volta pro Futuro... Cara, De Volta pro Futuro dá um podcast inteiro, cara. Ele dá mesmo. Um dia a gente vai fazer. Mas a gente vai falar de outro filme agora. Quem vai fazer? O Nuco que tá xingando aí que a gente não sabe De Volta pro Futuro vai falar agora. Tá bom, vou manter no título de futuro, Exterminador do Futuro. Cara, já foi pra nata dos dois assim de cara, né? Daí o podcast... Vamos começar logo chutando o pau da barraca. Depois a gente... aproveita a viagem temporal e coloca isso no final do cast. Boa! Pois é, né? Mas vamos lá, a gente tá falando de qual De Volta pro Futuro, Nuco? De Volta pro Futuro não, Exterminador. Estou falando dos únicos que funcionam, do 1 e do 2. O 1 porque foi um filme de ficção científica que mais parecia um filme de terror. E também eu achei muito foda aquela sacada do John Connor. O cara literalmente mandou o pai dele, adolescente, no tempo pra fazer com que ele nasça e pro cara morrer. Tipo, tem que ser muito badass pra você mandar o seu pai de volta passado pra ele te fazer nascer e também pra matar ele. Não, é, se bobear o John Connor, pode aplicar o efeito Chuck Norris. Ele, talvez ele tenha conseguido perder a virgindade antes do próprio pai. Cara, eu com certeza isso aconteceu. O John Connor é o badass máximo daquela franquia, porque as máquinas ficam tão desesperadas pra acabar com o sujeito que resolvem voltar no tempo pra fazer isso. É o extremo do badass. Tipo, a gente tem que matar esse filho da puta antes dele nascer. Cara, Exterminador do Futuro realmente é um filme foda. Que você falou bem, é praticamente um filme de terror. Porque realmente, cara, o Exterminador, ele é o Jason, cara. Entendeu? Ele não... Ele é o Jason com o Trabu. Ele só anda... ele só anda atrás de você, velho. E ele atravessa todo mundo que aparece na frente dele. A melhor coisa, a melhor cena que ilustra isso é a melhor cara de fudeu da história do cinema. Que é a cara da Sarah Connor quando ela vê o Terminator saindo do elevador no hospício. Que ela começa a catar com a vaca, cair, abrir o bocão, olhar pro alto e entra em pânico. Ah, mas é isso no segundo. Sim, sim. No primeiro, a coisa mais foda, mais badass, que além da situação do John Connor, é o famoso I'll be back. Que ele olha pro cara do distrito, falta esse I'll be back e sai entrando com a porra do carro. Tem uma coisa muito melhor do que isso, que é o John Connor no segundo filme tentando ensinar ele a dar um sorriso, cara. É muito constrangedor, mas é muito engraçado. E o Schwarzenegger tava no auge da canastrice dele, né? Com certeza. Ele tava um pouquinho melhor que no Conan. Não, sim, mas assim como o Neo pra fazer um robô foi muito bom. É, sim, isso é verdade. Muito bem. Cara, eu não consigo gostar desse filme, cara. Ele é importante, eu sei, ele é importante por causa da história dele, o que ele representou e o caralho, mas eu acho esse filme chato. Eu acho datado. Ah, é porque o 1 envelheceu meio mal, ele envelhece meio torto, os efeitos dele. Cara, mas é que o filme foi feito quase que no modo contenção de gasto. Os únicos efeitos especiais de verdade são no final, o animatrônico do Exterminador, e naquela parte que ele tá no banheiro consertando o olho dele. Aquilo ali pra mim foi uma sessão de filme de terror, ele arrancando o olho, mexendo no olho, aquilo dali, realmente, ele fica com uma frieza que você não poderia assim, perceber de uma máquina. Agora, enquanto viagem no tempo, o que vocês acham? Não faz muito sentido, porque imagina a perspectiva das máquinas. Eles mandaram o primeiro Exterminador. Uhum. O Exterminador falhou e não conseguiu. Então eles estão lá. Caramba, mandamos o Exterminador, tem o quê? Meia hora? O John Connor ainda existe? Existe. Caralho. Acho que deu errado, né? Puta, mas vamos mandar outro Exterminador. Deve dar mais meia hora, assim, e aí? John Connor ainda existe? Ah, existe, a gente lembra que ele existe. Puta, mano. Mas isso é explicado nos filmes depois, Léo. Porque eles falam que a quantidade de energia que é usada pra você fazer a máquina não, de... Você não entendeu. Funcionar. É, você não entendeu o que eu tô dizendo. O Exterminador que eles mandam pro futuro não volta pro, no passado, não volta pro futuro pra falar, galera, fudeu, falei, não consegui. Existe um debate muito grande sobre isso, que as máquinas mandam o Exterminador não pra matar o John Connor, mas pra fazer o Skynet surgir. Pra fazer o futuro que eles existem acontecer, isso eu já vi. Exatamente, que é aquela história de o braço que sobrou do Exterminador que acaba virando o embrião da construção da Skynet. Exato, mas isso aí é trabalhado nos quadrinhos, cara. Aí não, isso também é trabalhado no 2, cara. Não, no dois você tá trabalhado no 2, é, isso é trabalhado no 2. Aquele cientista negão lá, ele pega quando ele vê o Schwarzenegger, ele, caramba, não sei o que... Eu vou te mostrar onde é que foi. Ele pega um braço e fala só, esse chipzinho que me deram, que é um chipzinho que ele tem em casa, fez a gente dar um salto de 50 anos na pesquisa. Eu vou te levar onde tá o resto das... Vocês ainda não entenderam o que eu tô falando. Vocês são todos burros. O que eu tô falando é o seguinte, da questão da Skynet deliberadamente mandar, deixar claro, a Skynet não está mandando o cara pra matar o John Connor. Eles estão cagando pro John Connor. Eles estão mandando o Exterminador pro passado pra fazer o futuro acontecer como que é. Eles sabem que eles não vão alterar o futuro onde eles estão, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Ah, mas é a conjectura que você tá falando, Léo, já foi respondida no quadrinho em duas fases específicas. É isso que eu tô falando, isso foi trabalhado no quadrinho. Mano, você sabe o que está acontecendo na casa da sua vizinha agora? Se você souber o que está acontecendo na casa da sua vizinha agora, então você realmente resolveu a questão. Peraí, a gente está se atendo muito nessa discussão, tá chato pra caralho. Eu tô com dor de cabeça, cara. Depois a gente discute um pouquinho como a gente acha que funcionaria. Eu penso em duas formas, e nenhuma dessas cai nessa situação. Mas vamos prosseguir, que tá chato pra caralho. Exterminador do Futuro é legal pra caralho, até o segundo. O terceiro é ok, o quarto é uma bosta. Pronto, alguém discorda? O terceiro é aquele com o Christian Bale? Não, então... não, o quarto é o Christian Bale. O terceiro é aquele com um monte de personagens inexpressivos. Que é quando acontece o levante das máquinas de fato. Que é quando o Schwarzenegger carrega o caixão. É com o Old Schwarzenegger, não. Isso, é o Schwarzenegger pré-governador da Califórnia. Pré-governador do futuro. Pré-governador. É o do caminhão, não é? Isso. É. Então, mas... é da Exterminadora Gostosa, pô. É, com a Terminatrix. Isso, mas agora vamos prosseguir, porque agora o Magin vai falar, de vai dar a deixa dele. Então vamos para a única viagem do tempo que importa, Beat Ed. Aí sim! Cara, que viagem o Beat. É muito mais viagem do que viagem no tempo. Sim, sim, mas se eu vou viajar no tempo, eu vou viajar na cabine telefônica e não vou ser o Dr. Who, vá pro inferno. Para falar a verdade, eu acho isso muito melhor que o Dr. Who. Chupem amantes do Dr. Who. Cara, não, mas Beat Ed, é o que eu conversei até no último podcast. Ele é ruim, mas ele é um ruim legal, assim, saca? Ele é bobo, cara. Mas é um bobo legal. É como se fosse Debi Lloyd com viagem no tempo, assim. Na verdade, vou te falar que, assim, a parada deles ficarem viajando no tempo... Só o Billy the Kid conversa com eles, né? Os outros não falam porque eles não falam inglês, obviamente. Deixa eu ver quem mais fala inglês no primeiro. É, o Billy the Kid e o Thomas Edison. Depois eles vão atrás do Aristóteles e do Gengis Khan. Isso. Lincoln. Eles vão atrás do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, isso. O Gengis Khan é muito engraçado. Cara, o Gengis Khan é muito, muito, muito tosco, cara. Ele sai dando rolê de skate no shopping, taco de beisebol pra bater nas pessoas, né? É muito bizarro. Mas eu acho legal, eles têm uma coisa que eu acho bacana no BTED, que é o seguinte. Eles precisam invadir a delegacia lá do pai de um deles, que eu não lembro porquê. E eles começam a se tocar. Pô, e agora? Como é que a gente vai invadir? A gente precisa de uma distração, né? Pô, vamos fazer o seguinte. Amanhã, a gente volta aqui e cria a distração. Aí, na hora que ele fala isso, acontece uma distração lá, eles conseguem entrar, uma coisa assim. Sim, isso é genial. Também, ele fala, pô, tem agora, né? Pô, a gente precisa da chave da cela, tá... Falar, vou fazer o seguinte, amanhã eu vou lá no quarto do meu pai, eu vou pegar a chave, eu vou vir pro futuro antes da gente chegar aqui, eu vou vir pra agora antes da gente chegar aqui e vou deixar a chave aqui pra gente. Pô, porra, que ideia genial, mas onde você vai deixar a chave? Embaixo da pedra. Olha aquela pedra ali, dele vai lá e a chave tá lá, cara. É sensacional. É genial. Não, é genial e simples, porque eles fazem a viagem no tempo sem precisar fazer a viagem no tempo pra mostrar pros outros. Aconteceu, foda-se, viajaram no tempo e alteraram a porra do tempo. É, cara, exatamente. Depois tem uma hora que eles acham que eles dominam. Acho que o pai do Ted, eles dominam o pai do Ted também, jogam um balde na cabeça deles. E são eles, assim. Eles chegam naquela situação, puta, e agora, né? Tamo preso, o que a gente vai fazer e tal? Fala, fácil. Amanhã a gente volta no tempo aqui de novo e, sei lá, amarra ele e tal, não sei o que. Na hora que ele fala isso, que acontece mesmo? Acho que joga um balde na cabeça do pai dele, e eles conseguem fugir. E é genial. E é isso que o Nuke falou. Eles fazem isso sem ter que mostrar a viagem no tempo de fato. A coisa simplesmente acontece ali, né? Não, sim, e tem o 2 também, que eu também acho muito legal. O 2 eu acho maneiro a morte. A morte é genial. Ele jogando com a morte as coisas pra poder enrolar a morte, jogando aquele twist com a morte. É uma sacanagem clara aquele filme Sétimo Selo, que tem o Cavaleiro Medieval jogando xadrez com a morte, só que a morte perde. Não vale, vamos de novo. Pra mim isso aí foi... Bill e Mandy chupou isso aí também. Cara, eu não lembro desse filme, velho. Eu só lembro da morte. Eu lembro dele jogando. O nome do filme é O Sétimo Selo. Não, caralho, eu tô falando do Bill e Ted 2. Ah, tá. Não, tem um bagulho tipo Exterminador do Futuro. O Bill e Ted mal mandam robôs do futuro pra matarem eles. Aí eles criam robôs todos toscos, com cano, essas coisas, pra enfrentarem os robôs mal. Nossa. Ah, cara, sabe outra coisa legal do primeiro Bill e Ted? Quando eles se encontram a si mesmos, logo no começo do filme, eles falam um monte de coisa que, pra você que tá começando a ver, aquilo não faz sentido. Ah, você toma cuidado com não sei quem. Ah, você quando vê uma princesa assim, faz assado e tal. Eles não entendem porra nenhuma, né? Aí conforme vai passando as viagens, você vai começando a sacar. Aí quando eles chegam e eles voltam, né, pro presente e falam as coisas pra eles mesmos, aí as coisas todas fazem sentido. Isso aí também é bem legal. Pô, Bill e Ted é um filme bem sacado, se você for parar pra pensar, cara. Pô, é bem legal mesmo. Crachado, mas é inteligente. É, cara, ele tem umas sacadas bem legais. Agora, de onde eles tiraram aquele negócio de voar na cabine? Eu acho que esse negócio da cabine é pra sacanear mesmo o Dr. Who. É, eu acho que na verdade não foi pra sacanear, foi uma homenagem ao Dr. Who, mas ficou muito bom. É, porque Dr. Who é década de 60, né? De Bill e Ted? Ah, tinha um desenho que era tosco. Nossa, era muito ruim aquele desenho. Como todo e qualquer desenho feito de personagem de filme, fica uma merda. Ah, que é isso, o Máscara, acho que os primeiros capítulos do Máscara são legais. O De Volta para o Futuro era legal. Eu só digo só um que apaga toda a bondade dos outros, Conan. Bom, mas não vamos... Bill e Ted não tem muito o que falar da viagem no tempo dele, né? Tirando o fato dele eles tirarem pessoas do seu momento temporal pra fazer um trabalho, uma apresentação de escola, que não faz o menor sentido. Eles... Não, faz sim. Eles iam criar uma... Eles são os caras que salvam o futuro através da música. Se eles ficassem reprovados, as mães deles iam trocar eles de escola e o futuro ia ser arruinado. Não é isso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer o seguinte. Eles não cagam o futuro, né? O que eu digo não faz sentido. Eles podiam fazer o trabalho muito bem sem ficar tirando figuras históricas do seu tempo, colocando em outro. A gente viu que isso não dá certo. Assim não seria engraçado. E também não é só isso. Tem a explicação que tudo que eles aprendem com os caras fazem eles ficarem fodas, como compositores, bababá, bababá. Tem passado rápido na história. Mas ainda assim é uma ideia idiota, porra. Você viu o que aconteceu com o All-New X-Men? É óbvio que não é uma boa ideia. Enfim, eles quase fazem uma catástrofe perdendo o Gengis Khan no shopping. Que merda. Imagina se o Gengis Khan vai parar numa loja de arma em vez de uma loja de artigo esportivo, cara. Ele mata o shopping inteiro. Não mata o shopping inteiro. Ele toma um tiro do policial depois de matar uns 4 ou 5. É policial de shopping, cara. Policial de shopping. Não do shopping, né? Alguém vai chamar a polícia. Não, porque policial, segurança de shopping nos Estados Unidos é pior do que aqui, cara. Imagina um bando de inferno que eles fazem aquela piada, né? Que o segurança de shopping é o policial que não conseguiu. É o cara que queria ser policial e não conseguiu, sacou? Então imagina o inferno tentando pegar o Gengis Khan, assim. É uma, porra, não, né? É, eu lembro dos dois guardinhas do Tenente hoje de... Planeta dos Macacos. Alguém viu os Planetas dos Macacos originais? Eu. Foi? Passava muito no SBT. Eu. Cara, eu nunca assisti. Eu tô trazendo a bola, mas eu nunca vi esse filme. Eu nunca vi esse filme também, cara. Eu vi, eu acho que aquele filme da segunda versão lá, que os humanos são presos. Do Tim Burton? E que tem uma macaquinha que parece o Michael Jackson. Cara, vamos falar desse filme então? Vamos falar mal do filme do Tim Burton? Nossa, esse filme é ruim, cara. Cara, esse filme não faz sentido. Porque esse filme diz que a diferença entre o sumiço dos humanos e aquela sociedade dos macacos, ela é de 100 anos. Mas absurdo. Falou inglês, cara, como assim? Não, reboot, agora vamos dizer assim, eles tentam explicar isso. Aquela história de ser uma estação espacial, dos macacos serem treinados, pelo que falaram do Marco Albert, mas no original não tem nenhuma explicação, é ficção científica dos anos 60. Não, o que me incomoda assim no filme... Então, peraí, é uma série de coisas. Primeiro, um macaco lá que seria a origem dos macacos, o César, tem o dom da palavra, mas ele... Assim, ele não aprendeu com os humanos. Eu não me recordo agora como que é no primeiro. Não, ele aprende a falar. No filme, no filme do Tim Burton. Ah, tá. No filme do Tim Burton é o seguinte. O César era um macaco cobaia daqueles que ia pro espaço. Então ele recebeu um monte de treinamento, coisa e tal. Dá a entender que ele fica perdido no espaço, alguma coisa. Então passa muito tempo, por algum motivo ele não envelhece, viagem da luz, seja lá o que foi. Quando ele volta pra Terra, ele já volta falando e sabendo usar arma e vai guiando os macacos pra alvorecer. Tá, cara, ó... Não faz o menor sentido. Eu imagino o seguinte, que o César, ele era diferente, ele cruzou com uma macaca e teve macaquinhos fodões. Né? Você imagina que a lógica é essa. Teve uma sociedade de macacos, certo? Ele tem uns macaquinhos fodas copulando. O César é um chimpanzé. Por que que tem um gorila lá, cara? Tem um orangotango. Porra! Como? Ele foi lá na orangotanga, comeu e saiu um orangotangozinho inteligente? Não! Porra! Não faz sentido esse filme. Nenhum. É, o do Tim Burton não faz o menor sentido. O filme é muito ruim em vários aspectos. E até mesmo se você pegar esse filme novo e começar a pensar nele realmente como origem, não faz sentido os macacos terem essa inteligência toda, já que ele é o único inteligente, né? Não. Você fala qual? Nesse último que no teve último. A origem? No último. Não, faz sentido sim. Eles usam, ele usa, ele rouba o gás, ele fica tão inteligente que ele entende o que aconteceu com ele, o porquê ele ficou inteligente, então ele rouba o gás e começa ele a jogar no próximo ataque. É, tem razão, isso, cara. Isso, a cura lá do Alzheimer. Aí parece que pra essa continuação, porque o grande problema dessa trilogia nova, de qualquer uma delas, é como é que 20 chimpanzés e, sei lá, 10 gorilas tomaram conta do mundo. Mas isso é explicado no final do filme, que em combinante com a evolução dos macacos, sim, tem o lance do vírus. Um vírus agora, que termina quase que metade da raça humana. Isso mesmo. Vai ter um vírus que vai exterminar os humanos, isso. Tá, mas esse filme não fala de viagem no tempo. Quem fala de viagem no tempo é o filme do Tim Burton e os originais. Voltando, cara, eu senti muita vergonha naquele final do filme do Tim Burton. Que ele consegue voltar pro passado, mas não é pro passado, é pro futuro de onde ele tá, e os macacos criaram uma sociedade igualzinha a que a sociedade humana que criou, com direito a Abraham Lincoln, um macaco sentado lá no monumento. Essa é a sua interpretação. Na minha interpretação, Tim Burton deu um back e escreveu qualquer coisa pra fazer aquela cena final. Cara, é um absurdo isso, cara. É copiar o que já tá errado, né, velho? Aquela cena final é um desastre, cara. Você imagina o seguinte, a gente tem uma sociedade hoje. Aí essa sociedade acaba, aí os macacos surgem, aí eles evoluem. Aí eles criam uma sociedade que é exatamente uma cópia da nossa sociedade hoje. Com as mesmas tecnologias, os mesmos monumentos, os mesmos tudo, cara. Não. Eu entendi de outro jeito. Eu entendi que ele vai pra uma realidade paralela onde os humanos evoluíram igualzinhos a macacos e por algum motivo a história segue igual também. Eu acho que ainda que a teoria do Beck é a melhor. Eu acho que o Tim Burton tomou muita droga, cara, nesse aí. É a única que explica. Os originais. Os originais têm uma longa história de viagem no tempo, né? Tem. O primeiro é aquela situação de que ele vai pro futuro. O segundo é que acontece uma guerra nuclear e, basicamente, um casal de macacos volta pro passado, volta pra nossa Terra, no mesmo momento em que a nave dele consegue ir pro futuro. Como se fosse mais ou menos um portal que abre pra frente e pra trás. Eles chegam aqui, eles acabam sendo vítimas do governo americano, que quer saber de onde eles vieram, que esclarece de um futuro onde os macacos dominam e a raça humana se foge. Eles começam a ser caçados e todo esse processo das pessoas descobrirem que vai existir um futuro onde os macacos vão dominar acaba levando à destruição da raça humana. Acaba levando a uma guerra nuclear, que é a tal da guerra nuclear que o cara fica gritando no final do primeiro filme. Seus maníacos, seus miseráveis. Porque a cena do Homer é muito melhor. Exatamente. Cara, é legal que aquela cena da Estátua da Liberdade, ela deveria ser o grande ponto de virada do filme, que você fala, caralho, né? O cara tá no futuro, na verdade ele tá na Terra e tal, só que aquela cena tá na capa, nos posters, em tudo do filme, assim. Você já entra, acaba no cinema sabendo aquilo. Ideia de jegue. E no final das contas, aí eles voltam pro passado, aí tem aquele vírus, né, que mata todos os cães e gatos, as pessoas começam a ter macacos como animais de estimação. Eu vou te falar que Planeta dos Macacos é uma série que eu até tenho curiosidade de assistir, fazer uma maratona qualquer dia. O original, pegar eles e assistir em sequência. O problema da série do Planeta dos Macacos é que é datado. Ah, muito, né, cara? Mas, pô, dá um desconto, né, cara? O filme é velhaco também. Mas vamos prosseguir. Chega de falar de macaco, porque o Dadá vai falar de mais um filme. Eu vou falar de Clique. Que ótimo! Clique é uma merda! Que filme! Clique é uma merda. É bom dar pra falar mal pra caralho. É, cara, como todo filme do Adam Sandler. É que na verdade Clique não é. Calma aí, o Clique é aquele do controle remoto? Clique é o Adam Sandler. Cara, esse eu não sei porquê, assim. Eu gosto dos filmes do Adam Sandler. Ele faz ele todo o filme, igual a Jennifer Aniston. É sempre o mesmo personagem, mas eu acho legal pra caralho, assim, entendeu? Eu acho que é porque é aquele negócio de você se acostumar com o personagem, só que é o cara na vida real. É, eu acho esse filme bacana simplesmente porque ele é ruim, cara. Ele é muito... Eu gosto dos filmes da Adam Sandler, mas esse filme é muito ruim. Peraí, Dada, pra quem não sabe do que esse filme se trata, é o seguinte: Adam Sandler encontra um controle mágico que controla a vida. Então ele consegue avançar, pausar, deixar as pessoas mudas e o caralho. Só que o controle vai começando a pegar A preferência, ele começa a pegar a configuração, a preferência dele em ir pra frente e pra trás em certos momentos. Exato. Né? Por exemplo, ele vai dar uma trepada com a mulher dele, só que ele não tá muito afim. Então o que ele faz? Ele passa pra frente, pronto, acabou, né? Coisa de segundos ali, tá feito. Só que, às vezes que ele quer, o controle acaba se acostumando com isso naquele momento, então ele fica no piloto automático. Quando ele quer fazer aquela parada, o controle entende que ele vai querer passar pra frente. Então ele passa automaticamente. Só que ele vai fazendo isso várias vezes, assim. O controle toma essa configuração. Então, a vida do cara passa muito rápido. Ele perde vários momentos, assim. Exatamente. Começa com ele assim, vou ter uma discussão com a minha mulher e eu não quero ter essa discussão. Ele avança pra depois da discussão, né? Avança pra depois do sexo. Aí o controle começa a avançar todas as coisas ruins. Então chega uma hora que ele tem uma época que ele tem câncer e o controle avança a doença inteira. Tipo, ele avança anos no futuro. Tipo, acho que quase 10 anos no futuro, uma coisa assim. E a partir desse momento, o filme deixa de ser uma comédia e vira um drama, cara, um drama chato. E vai indo até ele ficar velhaco, aí continua, Dada, prossiga. Então, aí é o seguinte, ele perde, como o Léo falou, ele vira um drama, cara, essa parte que é interessante, assim, você começa a refletir, sabe? Ele mostra e fala pra você, tá vendo só? Se você não der atenção pras pessoas que você gosta, você vai ficar desse jeito aí, né? No começo do filme, ele vive tomando xarope com doce, umas coisas assim. Isso tem consequência lá no meio do filme. Ele fica gigante de gordo, assim. Ficando gigante de gordo, ele acaba perdendo a família dele, né? Porque ele não dá mais atenção pra família dele. A família abandona ele e a esposa dele começa a namorar com o professor de natação do filho dele, assim, que era um cara que ele não gostava. Mas era um cara que dava atenção pra família. Era um cara que dava atenção pros filhos dele, coisa que ele não fazia, justamente porque ele estava no piloto automático. E também porque ele era um babaca. A verdade é que, assim, ele perdia as coisas, mas as coisas aconteciam. Ele só passava direto. Mas, assim, o Adam Sandler, aí vem a lição de gente moral. Ele é um babaca que só dá atenção pro trabalho, não dá atenção pro pai, não dá atenção pro filho, né? E aí, no final, ele aprende o valor da família. E, cara, que merda de filme. No final, o controle remoto, essa história toda, não passou de um sonho que ele foi até a loja de colchão e deitou lá e pegou no sono. É ridículo, né, cara? Como é ridículo esse final? Dada, mas na verdade não foi isso. Como não, cara? É isso sim. Não, ele viveu aquilo tudo e teve a oportunidade de ver o futuro dele como seria se ele fizesse essa merda. E pôde não virar, optar por não viver ali. Ele chegou de volta no momento da decisão dele de viver aquilo ou não. É tipo o negócio dos fantasmas, o fantasma do Natal, que vem o cara do passado, do presente, do futuro, falar com ele e dizer, nossa, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Vai, ele não, agora eu vou viver certinho, não sei o quê, porque eu tomei minha lição de moral daquele filme. O Dada só entendeu o filme agora. Eu entendi o filme agora. Pra mim era um sonho, cara. Não era um sonho, Dada. Aquilo realmente aconteceu. Só que quando ele finalmente reconhece que ele tá fazendo merda, que é naquele final, que ele já tá quase morrendo de velho, que o cara do controle fala pra ele, cara, você vai morrer. Ele consegue chegar no filho debaixo da chuva, fala, não, dá atenção pra sua família, não faz as merdas que eu fiz e tal. Ele morre. Naquele ponto ele morre. Isso. Só que quando ele morre, ele acorda, aí ele vê que ele tava num ponto lá no passado, anterior ao controle. O cara oferece o controle pra ele de novo, se eu não me engano. Ou ele vê o controle de novo. Ele tem um lance nesse filme que ele joga fora o controle, mas ele não consegue se livrar, né? Que ele joga. Porque vocês esqueceram de falar o principal do filme, que o personagem do Christopher Walken. O cara que dá o controle pra ele é o anjo da morte. Exato. É legal que ele pega o controle e joga no lixo, o controle aparece no bolso dele, né? Daí chega uma hora que ele faz. E ele faz isso várias vezes seguidas. Ele joga o controle aparece em algum bolso. Aí tem uma hora que ele faz menção de jogar o controle e tirar a roupa, né? Pra ele não ter mais bolso. Christopher Walken fala, olha, eu não tiraria a roupa, porque o controle vai ter que aparecer em algum lugar. O que acontece no final não é que oferecem pra ele. Ele chega em casa e o controle tá lá. Embrulhado pra presente. Daí ele joga fora o controle, vê que o controle não volta, aí continua vivendo a vida dele. Agora como uma pessoa melhor, porque o filme deu uma liçãozinha de moral nele. Exatamente, que merda de... Mas, cara, agora o seguinte, cara, imagina você com um controle desse. A coisa mais útil que ele fez, e entenda-se por fútil também, foi se bronzear, né? E? Não, foi tipo, tem uma outra coisa mais útil também. que ele pausou o tempo pra dar um soco na cara do chefe dele. É verdade, dá um chute no saco do cara que ele não gostava também. Mas não estamos mais falando de viagem no tempo. O senhor Onuko, eu concordo com ele, isso já não é viagem no tempo. A gente usou um pouco de boa vontade pra falar desse filme, né? Não deixa de ser uma viagem no tempo. Ele viaja no tempo, ele vai pro futuro, vai pro passado. É viagem no tempo. Esse filme é uma merda, cara, como todos os filmes do Adam Sandler. Mas a gente gosta de falar mal de alguma coisa, então é muito bom falar de alguma coisa que realmente é ruim. É verdade. Enfim. Agora, quem que vai falar? Que é a vez de quem a gente fala agora? Do Nuco, acho, né? Tá, então vou falar de uma série que teve dois filmes que trataram desse assunto. Star Trek. Os mano audaciosamente indo onde nenhuma Adriana jamais esteve. Star Trek sempre usou o recurso de viagem no tempo. Na série clássica, teve um capítulo que eles foram parar na época do regime nazista e recorrentemente eles tinham viagem no tempo. Mas como a gente está falando de filme, teve o quarto filme da série, em que eles têm que voltar no passado da Terra para fazer uma merda miserável do futuro. É um filme bem ecológico, daqueles época Greenpeace anos 90, em que uma nave alienígena gigante chega na Terra e começa a destruir os oceanos. E a única espécie que consegue falar com eles são as baleias. E as baleias foram dizimadas. Então eles têm que voltar no passado para levar baleias para o futuro. Cara, como que eles sabem que as baleias conversam com os alienígenas se elas foram dizimadas? É uma negócio lá que o Sr. Spock descobre. Porque o Sr. Spock é o Batman da série. Qualquer coisa que não pode ser explicada, o Spock explica. Boa. Tem um negócio do que eu acho que era que você ia puxar agora, do Star Trek com viagem no tempo, que eu achei muito maneira, foi a solução que o J.J. Adams deu agora para o universo paralelo. Peraí, Nicole, mas vamos continuar, vamos terminar falando desse filme. Aí o que acontece? Não, o que acontece é o seguinte, eles conseguem voltar no passado e descobrem que para eles levarem a baleia de volta para o futuro, eles precisam de uma série de coisas que tecnicamente não existem naquele tempo. Então acontece um monte de merda, tipo o Sr. Scott indo pesquisar com um cientista que ia desenvolver o que ele chamava de aço vítreo, que é basicamente titânio transparente. Aí eles precisam disso para poder criar um tanque grande o suficiente para comportar a água e as baleias. Aí ele chega pro cara e, ó, o negócio é o seguinte, você tem que fazer isso, isso, isso, isso. Aí o cientista fica olhando pra equação e fala, meu Deus, você está certo, como isso é possível? Aí chega, acho que o senhor Sulu, vem cá, você não acha que você está cometendo um grande erro mostrando pra esse sujeito como isso vai ser criado? Aí ele vira e fala, e quem garante que não foi ele que criou? Então eles começam a alterar basicamente todo o futuro, eles mesmos. Eu não comeu mais um lance assim, tipo, eles chegam, eles sacam que eles estão mais ou menos na mesma época que seria criado de qualquer forma. Eles vão, exatamente, vão atrás da empresa que criaria isso, que criaria o tal do metal, e eles não... Mas eles não sabem quem é o cara, eles pegam o primeiro, e tanto que o Sulu vira pra ele, você não acha que é arriscado fazer isso? Aí ele fala, não, mas quem garante que não foi ele o cara que criou? É, alguma coisa assim. É como se você voltasse no tempo e você pegasse qualquer um, menos o Steve Jobs, e falasse, cara, cria uma empresa assim, chama ela de Apple, vai ficar rico e vai revolucionar a tecnologia do mundo. É o paradoxo do conhecimento que não tem origem, né, cara? Exatamente. Mas, cara, por que diabos eles precisam de um tanque de metal transparente pra levar a baleia? Eu também não entendi isso. Por que simplesmente não um tanque de metal? Por que transparente? Exatamente, eu nunca entendi isso aí muito bem. Mas aí tem o filme novo do J.J. Abrams, que tem uma boa solução para... viagem no tempo e paradoxo temporal. Porque o que o J.J. Abrams faz é unir as duas franquias, a antiga e a nova, fazendo com que o Spock viaje pro passado, e no passado ele acaba de alguma forma alterando tudo, porque o planeta Romulus acaba sendo destruído, e tem um Romulano revoltado, que é o personagem do Eric Bana, que decide voltar no tempo e destruir aqueles que eles consideravam ser, melhor, ele resolve destruir aqueles que ele considerava ser os culpados para aquela situação, que eram vulcanianos. Então ele altera todo o período temporal, porque ele volta no tempo com uma nave foda pra caralho, ele acaba matando o pai do Keith sem querer, ou por querer, ele acaba alterando toda a linha temporal. Então o que acontece? No meio do filme aparece um Spock velho que se encontra com um Spock novo, e acaba gerando um paradoxo temporal que dá um reboot na série. É, o que o J.J. Abrams fez foi uma sacada boa, porque ele não negou a série antiga, pros fãzinhos não ficarem putinhos, né? E criou uma linha nova de onde ele pode partir praticamente do começo. Mas eu sempre perguntei por que que o Romulano, já que ele voltou do passado, ele simplesmente não impediu a destruição do planeta dele, né? Mas Ah, cara, uma coisa que eu achei interessante, não só nesse, como no novo filme do... O último filme do J.J. Abrams, é que ele não só não negou o passado, como ele também fez o passado continuar presente na tela de forma inteligente. Como na hora em que o Spock passa uma mensagem pro Spock atual, ele já vai logo perguntando, não conhe... ó, a gente encontrou esse cara, eu não confio nele. Você já ouviu falar de um tal cara chamado Khan? Vai dar merda! Oh, mas isso é no segundo filme ou... No segundo filme, no último filme, que é o Sherlock Holmes, o vilão. É, eu não assisti esse filme. É, o Leonardo Nimoy aparece nesse filme também? Pô, que legal. Parece, porque o Spock e o Vulcan faz exatamente isso. Quando eles descobrem que o Khan tá ajudando eles a acabar com uma invasão lá, o negócio do Screamo, aí o Spock fala, porra, eu não confio nesse cara. Já sei, vou perguntar pra quem sabe. Aí ele passa, tipo, uma mensagem pro Spock velho que aparece. Vem cá, você já encontrou com alguém chamado Khan no seu passado? Aí o Spock fala, Khan! Cara, o Khan deve... O nome, a pronúncia correta de Khan deveria ter essa entonação, né? Khan! Qual é o meu nome? Ah, você pode chamar aquele cara ali? Quem? O Khan! Qual o seu nome? É prazer, eu sou o Khan! Sensacional. O J.J. Abrams, ele deu uma muito dentro nesse reboot da franquia, né, cara? Realmente. Mexeu. É por isso que eu não tô com tanto medo, assim, dele tá pegando o Star Wars. Eu também não. Cara, ele usou viagem no tempo, ficou legal. Ele não estendeu a coisa demais. Uma coisa que eu achei legal foi o seguinte, ele não ficou dando explicação demais. Porque quanto mais... Essas coisas, cara, quanto mais você fala, mais problema aparece. Não, foi o contrário. Ele explicou toda essa situação do paradoxo temporal numa conversa entre o Spock e o Kiff de 5 minutos na porcaria. Não, é exato, entendeu? Falou, ó, a parada que aconteceu foi isso, porque, tipo, viva com isso, entendeu? Ó, deu merda, voltei, aconteceu isso, tá, beleza, vamos tocar o filme. Se ele fica muito punhetando nas razões das coisas, aí começa a dar bosta, aí começa a ter questionamento, aí a coisa começa a não dar muito certo. Boa escolha, Onoku, boa escolha. Esse filme é empolgante, eu não assisti o segundo, mas o primeiro filme é tão empolgante, cara, pô, é tão legal. Cara, vocês todos assistiram Efeito Borboleta? Eu assistia muitos anos atrás. O primeiro, que é o que... Primeiro, com Ashton Kutcher. Cara... O único filme dele que presta. Cara... Não é não. O que ele tem com o guarda-costas lá, como é que é o nome dele? Kevin Costner. Com Kevin Costner, Anjos do Mar, é filmão, cara. Por causa do Kevin Costner, claro. Aposto que é uma bosta. Não, cara, é bonzão assim, mas enfim. Não tem viagem no tempo, a gente não tá falando de filme de mar. Estamos falando de filme de viagem no tempo, o senhor fique quieto. Desculpa. Porque nós agora vamos falar de Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, pra quem é burro e não sabe, ou pra quem tem vida, conta a história do Ashton Kutcher, o cara que substituiu o Charlie Sheen, mostrando que ele tem um poder bizarro. Ele, lendo entradas do jornal, do diário dele, ele consegue voltar pro corpo dele no passado. Então, na verdade, ele tem apagões quando ele é criança, em que ele não lembra de coisas que aconteceram. Depois a gente descobre que esses apagões são os pontos onde ele consegue voltar e assumir o corpo dele mesmo no passado. Então o que acontece? Ele tem lá o grupinho de amigos dele, né? A menina que ele gosta, tem um irmão problemático dessa menina e tem um amigo gordinho. Toda vez que ele tenta voltar pro passado pra corrigir alguma coisa, pra melhorar alguma coisa no futuro, ele caga o futuro. Mas, primeiro ele consegue fazer ele ficar com a menininha, só que daí o irmão problemático vai preso, vira um cara mega problemático, ele acaba matando o cara, vai parar na cadeia. Aí ele volta pro passado de novo, faz com que o moleque morra. Daí o gordinho fica surtado, a mina vira puta... E assim vai, e toda vez que ele volta e tenta mudar alguma coisa, ele faz uma tremenda uma cagada no futuro. Até que ele vai testando todos os futuros, passados possíveis, pro futuro dele ser legal, nenhum dá certo. E nenhum dá certo, cara, ele sempre volta, aí tem uma hora que ele volta, ele volta pra um momento onde eles explodiram a bomba na caixa de correio de um cara, de uma mulher, foi, né? Foi aí que deu toda a merda, foi essa situação aí que fez tudo da merda. Não, já, essa aí foi a terceira merda já, Nuco. Essa aí tá certo. Foi a terceira vez. Aí ele se explode, fica sem as mãos, sem as pernas. Cara... Porque ele vê que quem vai pegar a carta não é o alvo deles. Eles só querem explodir. Mas a mulher vai lá com um bebê, se eu não me engano, e ele vai lá salvar. Então ele tira a bomba de lá de dentro e acaba perdendo as mãos. As mãos e as pernas, cara. Ele fica todo ferrado. Isso, isso mesmo. E, cara, é uma cena foda, assim, porque ele acorda... isso acontece. Aí ele acorda no presente dele, que ele, seria ele adulto, se eu não me engano. E ele acorda assim, meio sem entender o que foi que aconteceu. Porque ele perde, dali, daquele ponto onde aconteceu... Como é que a gente pode chamar isso? No ponto que ele volta pro passado. Ele tem um ponto no passado. Isso, isso mesmo. Nesse ponto, ele vai, ele vive aquele momento do passado, daí ele volta pro corpo dele do presente. Quando ele faz a alteração, na hora que ele volta pro corpo dele do presente, ele já volta pro presente alterado e a mente dele processa todas as alterações que tiveram no decorrer dos anos. Então, de repente, injeta, sei lá, 30 anos de memória na cabeça dele. Tem até aquela frase que ele fala com o médico, né? O médico fala que o cérebro dele tá tudo errado. Aí ele fala, não, então é o que ele tá querendo dizer, que é como se, de repente... eu acordasse e 30 anos de uma vida inteira estivessem sendo inseridas em questão de segundos na minha cabeça. Aí o cara vira pra ele, acho que é mais ou menos isso. É bem legal. Até que no final, ele tá prestes a ser internado, porque já tá todo mundo achando que ele é maluco, né? Que ele faz essas coisas várias vezes. Ele consegue achar um vídeo dele muito menininho, conhecendo a menininha que ele gosta, que é a razão, né, de ele fazer todas essas merdas. Ele não chega pra lá na menininha, a menininha não gosta dele, a família, ela acaba se mudando com a mãe, porque ela ficou morando com o pai, que abusava dela, porque ela gostava dele, é uma cagada tremenda. Ela vai embora e eles nunca mais se veem e tudo fica bem. Na verdade é o seguinte, o filme começa com ele correndo dentro de algum lugar e louco pra assistir um vídeo, né, mas aí você não entende por quê. Beleza, passa-se o filme. Como que ele conhece essa menininha? Ela é amiga, ela é vizinha dele, que vai morar com o pai, como o Léo falou, só que o irmão dela é problemático porque o pai abusa deles, né? E ele conheceu a menininha e sempre que ele vai, que ele quer fazer alguma coisa com ela, que ele volta no tempo, dá merda, né? Ele acaba descobrindo que o pai abusa dos meninos. O mais legal é que quando ele volta no corpo dele criança, ele volta com a consciência que ele tem no presente. Então, tem a cena lá que o pai da menina fala assim, nós vamos fazer um filme agora, tá? Ele começa a filmar a menina, o irmão dela e o Ashton Kutcher criança. Agora vocês vão tirar a roupa, agora vocês vão fazer assim. E ele volta nesse momento, ele dá um esporro no cara, mas um esporro que ele fala assim, o molequinho dando esporro no pai da menina. Você não vai pôr a mão nela. Se você for pôr a mão nela, eu acabo com você. Tipo, põe mó terror no cara. Beleza, ele volta no corpo dele adulto, e a menina tá vivendo super bem e tal, só que o irmão dela virou um ladrão, virou um marginal. É porque nesse momento que ele volta, ele fala, você não vai botar a mão nela, você não vai fazer nada, e vê se fica de olho no teu filho, porque ele é uma porra de um psicopata, porque o moleque era problemático. Só que isso faz o pai tratar o moleque no cacete muito pior do que ele trataria. Aí o moleque cresce muito, muito pior do que ele cresceria. Isso mesmo. É legal porque os futuros alternativos, eles variam de realidade de uma forma absurda, assim. Em uma hora ele é um playboy, né, que é o fodão da escola. Na outra hora, ele tá com os nerds, assim, saca? Ele tem aquele amigo gótico dele, cara. Isso mesmo. Ele divide quarto com esse amigo gótico, né? Porque a moral do filme é... Tipo, você tem que se contentar com o que você tem e você não pode mudar as coisas, senão pode dar merda. Tanto que o futuro só fica de um jeito onde todo mundo se dá bem quando ele decide esquecer ou abandonar aquilo que ele mais queria. Que era a menina. Que é simplesmente a menina. Ele viu que deu merda todas as possibilidades que ele tentou pra ficar junto com ela. Falou, cara, só tem uma... Ele sempre fode ela, né? Ela morre, sei lá, uma coisa assim. E ele falou assim, pô, cara, o único jeito de eu viver bem fazendo com que ela seja feliz é nunca ter encontrado com ela. Aí ele volta lá atrás, quando eles se conheceram, ela dá uma esnobada nele. Não, só que ele não... Ele que trata ela mal pra cacete pra eles não ficarem amigos. Isso mesmo. Ele pega, dá uma ignorada nela, assim, sai fora. Você é boba, Fê, não gosto de você. Daí já era. Pronto, resolvido o problema. O legal desse filme é o seguinte, ele, quando quer voltar no tempo, ele lê o diário. Você lê o diário, não é isso, Léo? Isso. Ele lê o caderno dele lá. Só que o seguinte, quando ele vai pro manicômio, ele tá sendo internado, ele não tem mais esse caderno. Como é que ele vai voltar no tempo pra consertar as coisas? Conversando com a mãe dele, ele descobre que o pai dele era desse jeito também. Tinha esse mesmo, entre aspas, esse mesmo poder dele. Só que o pai dele voltava no tempo vendo vídeo. Ele descola um vídeo lá, que é justamente o vídeo da festinha. Exatamente. Ele assiste e consegue voltar. Exatamente. Cara, bem legal esse filme. Pô, esse filme eu recomendo, cara. Esse filme é bem legal mesmo. Já falamos pra caramba de viagem no tempo. Não podemos, não temos mais tempo. Não vamos viajar no tempo pra falar mais. Então vamos para as configurações finais. Eu queria saber os senhores. Se os senhores pudessem voltar no tempo, o que os senhores mudariam? Começando com o Dadá. Fala o filme pra vocês poderem rolar. E depois me fala, se você pudesse voltar no tempo, o que você alteraria? Bom, o filme que eu recomendo, assim, sobre viagem no tempo, que é um filme muito bom, O Homem do Futuro, né, aquele filme brasileiro lá com o Capitão Nascimento. O filme é muito bom, cara, ele é muito maluco, assim, mas é um filme muito bacana. E o que eu mudaria? Cacete, mano. Eu não sei. Vai falando aí, eu quero ser... vocês vão falar e eu vou absorver o que vocês estão falando e eu vou copiar de vocês. Ah, que filho da puta, vejo você. Então vamos lá, imagine. É o Mig 3. Mig 3 é um filme bem legal desse de viagem no tempo. Embora ainda ache que no final do filme, sei lá, no roteiro original, qualquer coisa assim, o personagem do Smith ia estar morto e ia se explicar porque o que, aliás, é carrancudo e fechar. Não explica, né? Não, então, eu acho que no roteiro original, o Smith morre pra salvar ele no passado, e é por isso que ele não passa o filme inteiro. Ele é daquele jeito todo fechado, não quer ter amigos, coisa e tal. Dá a entender isso o filme inteiro. Aí no final do filme ele acaba não morrendo, naquela cena que ele vai salvar todo mundo. É, eu acho que não, porque na verdade quando o MIB 3 foi feito, eles pensavam no 4 já. Mas, enfim, prossiga. Eu acho isso, que o filme ia ficar muito mais redondinho e ia fechar a trilogia de uma forma muito legal, se fosse desse jeito. Agora, sobre o que eu mudaria no meu passado, sei lá, eu acho que eu não teria jogado Magic. Ia ter vida. E se você pudesse fazer alguma mudança no passado a nível mundial, assim? É disso que eu tô falando. A nível mundial? Ah, foda, né, cara? É foda. A nível mundial é muita responsabilidade. Eu não mexeria em nada, não. Ah, seus fracos, seu nuco. Bom, se eu vou começar a falar com o que eu faria. Se eu voltasse no tempo, eu teria me formado mais cedo na faculdade. Isso ia me custar menos estresse e menos patrões chatos. A nível mundial? A nível mundial, como assim? O que você mudaria na história? Cara, eu não mudaria porra nenhuma na história, porque se a história tá desse jeito, é porque nós merecemos. Muito bom. O filme é o filme que deu origem a toda essa palhaçada, né? Ou a essa situação, Máquina do Tempo da H.G. Wells. Mas o original, não é o último filme que é uma merda com o Guy Pearce. É ruim mesmo o último filme, cara? A história da Máquina do Tempo é o seguinte, o cara que faz a máquina, o tal do George, basicamente o personagem é o próprio H.G. Wells, ele cria a máquina pra ele dar curiosidade, só que ele só se dá mal porque ele cria a máquina em 1900, aí ele viaja, pimba, 18 anos no futuro, e dá de cara com a Primeira Guerra Mundial, ele viaja de novo, dá de cara com a Segunda Guerra Mundial, ele viaja de novo, dá de cara com a Guerra da Coreia. Então ele começa a achar que esse futuro é uma merda, e ele acaba parando 800 mil anos no futuro, que tem aquele problema todo dos Morlocks lá e dos Eloys, que são as raças que sobreviveram no tempo. Mas o filme, o livro e o filme original falam sobre isso, o cara tem a curiosidade para saber o que, é que vai acontecer no futuro. O último filme não, botaram uma história toda melosa de ele querer, na verdade, alterar o passado porque a esposa dele morreu. Vira uma água com açúcar que estraga a história. É um cara que é um cientista que criou uma máquina do tempo e falou, quero ver como é que vai ser o futuro. Só isso. Muito bom. Cara, eu faria o seguinte, primeira coisa, eu faria uma pesquisa, eu faria que nem o Biff Tannen, cara, ia pegar alguns resultados de Copas e de eventos mundiais, ia pegar alguns resultados de Mega Sena qualquer, ia voltada pra mim mesmo no passado, falou, aposta isso aqui. E, mais, ia bater um papo comigo mesmo no passado, moleque, começando a vida sexual, falou, moleque idiota, vem cá, vamos conversar que você tem que saber algumas coisas agora. Sabe aquela coisa que a gente tem? Puta, se eu, quando eu fosse moleque eu tivesse a cabeça de hoje, então. Vem cá que você tem que aprender algumas coisinhas. E Se fosse pra mudar o mundo, cara, é foda que você mudar o passado, você pode gerar uma cagada tremenda, né? Então, mas só de sacanagem, não sei, talvez eu fosse pro passado e... Cara, já sei o que eu faria. Cara, eu sairia atrás de todas as figuras religiosas da história. Matava todos, cara, tipo... Buda, Jesus, quem mais tem? Mao Tse, Maomé. Maomé, e atrás todos esses caras, cara. O Robert Smith. Mas pra que você ia matar os caras todos, cara? Não sei, cara, só pra. Que diferença ia fazer? Só pra ver o que ia acontecer com a humanidade. Sim, né? Não aconteceu nada, continua do mesmo jeito que tá hoje, cara. Eles já morreram mesmo? Não, cara, sim, mas antes deles criarem as religiões, Dada. Entendeu? Cara, eu não vou começar a falar porque isso vai dar um outro podcast, mas vambora. Se o que eles falaram ou pregaram fosse verdade, você não ia conseguir. Porque se você fosse tentar, vou matar Jesus quando era pequeno, raio na tua cabeça. Já ia começar assim? É, sim. Mas esse vou matar Buda quando era pequeno, elefante pisoteando em você. Ia ser mais ou menos assim. Imagina, por um acaso tem outra encarnação de Buda ali do lado, só rondando, né? Que encarnou no elefante só de olho pra ninguém ir lá fuder com ele? Não, cara, mas daí se desse merda eu voltava e falava pra mim mesmo. Cara, não mata não que vai dar bosta, entendeu? Mas não sei, eu ia ficar curioso. Mas... Pô, cara, você não teria vontade de melar ali o priorado de Sião, não? Sei lá, bicho. Eu não vou me manifestar a respeito, porque o senhor pode ser um deles e você pode estar... Nesse exato momento pode ter um assassino de vocês aqui na minha janela pronto pra me matar. Mesmo pode ser um deles. Não, eu ia fazer uma coisa. Agora que eu matava devagar, a única coisa que eu faria se eu pudesse voltar no tempo. Eu ia chegar pra um certo rei espartano e falar, ó... 300 não, leva mais que vai dar merda. Chega pra ele, cara, quando você encontrar um corcunda meio baixinho, joga a lista. Tá na hora. Dá um. Eu vou dar uma listada. Não, dá um fim, cara. Arranca a cabeça dele fora, velho. Não dá mole pro azar, não. Ai, cara, esse. Puta, eu tô pensando agora naquele vídeo do Exterminador do Futuro encontrando Jesus. Esse vídeo é muito foda. Para de matar o Judas. Joker, qual que é o Facebook do baile? É facebook.com/baile dos enxutos. O que as pessoas devem fazer no Facebook do baile? Curtir nossas postagens. Tá, foto. Qual que é o Twitter do baile? Baile dos enxutos. O que que as pessoas devem fazer no Twitter do baile? Twitter. Muito bem. Qual que é o Google Plus do baile? Porra, aí você me fode, né, cara? O que que as pessoas devem fazer no Google Plus do baile? Cara, eu confesso Eu confesso que eu não... Coloque a gente nos círculos. Isso, é. Porra, isso mesmo. Faça isso aí que o Nuco falou. Isso aí, bota a gente pra dentro do círculo. Qual que é o e-mail do baile? Pra quem você tá perguntando? Pra você, sua mula. Eu tô perguntando pra você. O bailedosenxutos@gmail.com. O que as pessoas devem fazer com o e-mail do baile? Mandar e-mails, críticas, sugestões e tudo o que você quiser mandar para nosso site. Escrevam direitinho, tá, gente? Por favor. Também o de sempre, por favor, comprem coisas de dentro do Baile dos Enxutos, cliquem nos banners, cliquem nos parceiros, cliquem em tudo que vocês encontrarem no Baile dos Enxutos, pra gente poder ficar rico logo e fazer um site legal. Mandem desenhos também, porque a gente tinha um desenhista de plantão, mas ele é um filho da puta. Sim, estou falando de você, Manhattan. Então... Exatamente, o Manhattan não quer mais nossa amizade. Ele agora só anda com os caras legais do Super Amishes e outros aí. Então vá cagar no mato. Mandem sugestões de imitações no final do podcast também. Exatamente. Então, em homenagem ao cara que a internet inteira quis que morresse essa semana só pra fazer a piada do pão, Didi, encerra o podcast pra gente. Ah, essa é da patrona. Até o próximo episódio do podcast. Eu não sei imitar o Didi. Saiu. Gostei. Né, cara? Eu notei. Chega, acabou. Vocês entenderam a piada. Feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacaré. Que mata todos os cães e gatos, as pessoas começam a ter macacos como animais de estimação. Aí os macacos começam a ficar muito putos e eles começam a a sacar que eles não deviam estar fazendo serviços domésticos. E alguém tá respirando no microfone, filho da puta. Ninguém que tá fazendo um blowjob no microfone. Pô. Cara, essa quem, adivinha quem que é? Quem? Ela tá piscando aqui, ó. Quem? Quem que tá piscando? Foi mal, é que eu tô olhando pro ventilador. Caralho. Porra. Puta que pariu. Por seguinte, enfim. Beada pro...